andrecedesmoral.com.br. La reba. Que isso, meu? Bebê. Eu tô pirando e pirando, seu corpo balançando, mexendo o bumbum pra mim. Me iludindo, tá virando de gata, mas sendo assim. Mas é que eu tô com distúrbio, eu vou te falar que eu tenho. Eu tô com distúrbio, eu vou te falar que eu tenho. Fixação vou aumentar. Fixação vou aumentar. Fixação vou aumentar. Fixação por aventar, eu tô fixação por aventar. Fixação por aventar. Fixação por aventar. Fixação por aventar. Olha o solinho, a maldade, a ave do jogo. Seu corpo balançando, mexendo o bumbum pra mim. Me iludindo, tá virando de casa, nascendo assim. Mas é que eu tô com distúrbio, e eu vou te falar que eu tenho. Mas é que eu tô com distúrbio, e eu vou te falar que eu tenho. Fixação vou aumentar. Fixação vou aumentar. Fixação vou aumentar. Fixação vou aumentar. Fixação vou aumentar. Olha a viola da maldade. Fixação vou aumentar. Fixação vou aumentar. Fixação vou aumentar. Fixação. O negócio é esse, André Cedes, Ronaldinho e Coala.